Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa tarde, neste caso. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para quinta-feira, 22 de agosto de 2013. Cá estamos para trazer aos nossos ouvintes mais um espaço radiofónico de música instrumental, que vai para o ar, por norma, às 19 horas de cada dia, de segunda a sexta. A edição de hoje vai trazer, como já tinha prometido ontem, mais uma sinfonia de Franz Schubert. Franz Schubert, então, que, como já disse ontem, e hoje vou fazer diferente, hoje vou fazer a fala seguida, não vou intercalar as obras. Dizia então que Franz Schubert nasceu em 1797 e faleceu sensivelmente 31 anos depois. O que nós hoje aqui vamos conferir é a Sinfonia número 5, em Si bemol maior. Neste caso, é assim que podemos considerar, Si bemol maior. Podemos falar dessa forma. Bom, o que interessa é que esta composição é mais uma das obras míticas de Franz Peter Schubert, e é dele que falamos hoje, como é lógico. E é mais uma obra que nós aqui vamos conferir, retirada também da coleção A Folha, como já disse, volume 35 de 36 existentes. Ora, vamos então ficar com mais estas quatro partes, juntas agora seguidas. Ao contrário do que aconteceu ontem, não vou intercalar a obra, como fiz ontem. Então vamos à ordem dos quatro movimentos: Allegro, Andante con moto, Menuetto Allegro molto e Allegro vivace. É como se chamam as quatro partes que compõem esta obra, que agora vamos ficar a conhecer ouvindo-a. Como já disse, Franz Peter Schubert é um dos nomes que influencia ainda hoje a música clássica contemporânea. Ele faleceu cedo, aos 31 anos. Naquela altura não era tão cedo quanto isso, naquela altura a esperança média de vida era muito baixa, mas, tendo em conta os dias de hoje, como é claro, mas a verdade é que, efetivamente, há uma... Enfim, efetivamente, há um arquivo enorme, e estes artistas, porque Franz Peter Schubert não foi o único a falecer cedo, mas, portanto, estes nomes acabaram por influenciar ainda hoje a música clássica, não é? A música clássica contemporânea, aliás. Eles acabam por estar ainda hoje presentes, não só nas melodias, mas também na estrutura como as mesmas são feitas. Esta questão dos movimentos ganhou sobretudo peso com nomes como este que nós hoje aqui falamos e que vamos passar a ouvir: Franz Peter Schubert. Eu despeço-me com votos de uma boa quinta-feira. Amanhã, dia 23, estaremos de volta também às 19 horas para mais uma edição deste espaço radiofónico. Ouvinte, fique bem, tenha uma boa tarde e até amanhã. Thank you. Thank you. Thank you.